protocolo da Sistema 0, curva C da PUCA, Aracaju, controle 1208, cancele 5072, com 1192. Boston 8, sem controle, se tiver com a mente. Sem, 1192. Eu vou 592, completando o procedimento, então estamos com a frequência 118, decimal 95. Bono 592, bom dia, colo localizado, pistão a zero, vento 15 graus, 92, ajuste no 08. Sete de pouso, 1-0-8, Bono 592. Argentina 19910, call it simple. 123 decimal 8 if unable. 128 decimal 35. 592 no solo aos 40, direita, táxi via Alfa Kilo para o passe 3, posição 3 ao meio. 892, essa para 2 mil pontos em inscrições, registro no 098. Autorizado o final do procedimento em EVS, a pessoa se fazer uma porção de desastre. parte principal, possui Índia e Alfa até o ponto de espera. Chame no ponto de espera, pronto para a decolagem do 1192. Out of 1000 conflict level 370. 1192, radar contact on the Ponte Comfort level 370, book at the park. Book at the Ponte Comfort level 370, 11902. Solo 5-3, direita, taxi via Alfa, Juno S, Alfa 8. Alfa, Juno S, Alfa 8, boa. in the caliber 052. China 1910 descend 2,600.018 Korea LLC X-ray runway 1057. Via Chu, descend 2,000 feet, Queen H 1018, clear ALS X-ray for a port installation, China 1910. Go 1192, call it extension 128, is now 85. Extension 126, is now 85. Fortaleza, Argentina 1910. Argentina 1910, complete final, tower 118.95. Tower 118.95, Argentina 1910. Tower, good evening, Argentina 1910, full established ILS 10. 1910, see this, level 910, wind 140 degrees, 1 to knots, 28108. Let's land runway 10, Argentina 1910. On the ground at 05 on our right side, and that's the Alpha report before the 2 Juliet. By Alpha, we report before Juliet, Argentina 1910. now 1910, reaching taxiway Juliet. 1910, taxiway Juliet, 10-1-1. Juliet, gate 1-1, heading 1910.